Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente botou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Só dá um pachador, três betão, engajou que é pena da seca. Catagofoma, fula, roda, oida, gu, conto até topreira. Papachá é já, sente aroma, né, má? É o dobou com xixi, hack. É bom, eu gosto muito, mas eu fico no sapato. Mando um pra chapar o globo, me inspiro pra executar meus trabalhos. Na humildade eu sempre chego, sem nunca quebrar corrente. Nem quero saber que eu sou, mas me chamo de delinquente. Sigo em frente, mantendo a cabeça em pé. De caô já tô legal, quem tem boca falou que quer. Pois é, vamos deixar esse assunto parceiro um pouco de lado. Deixa dá um dona tapão que eu já fui até encaretado. Catagofona tá plan, mas sem nunca perder respeito. Veneno da lata bengala, skunk, bodinho ouro preto. Pode ser com rachixe ou até mesmo mesclado. Mas se tiver com amônia, parceiro, eu fico bolado. Se covane, maga, jonada, se lequeata. Pera, trolão, verão, quer caficadão um pachá. Desbelotado já tá, quem é que vai chepiar? Acende na sequência, rola pra cá. Eu não queria nem falar, mas cuidado com o pastel. Se for possível, um chanceler na bainha e sem papel. Papel não é pra dar. A onda é prejudicial, acaba com a garganta e deixa o pulmão muito mal. Cheirão, chapadão, a fula roda, mas quem se quebra tá bom. Algidão, faixa, catia fora, dura que é LAPA. Cheirão, chapadão, só na marola curtindo pancadão. Algidão, faixa, cachaça que se preferem a coma. Chapadão aí representando o Iraque na humildade. Mandou alô pros amigos aí, tá ligado? Esse trabalho aí foi feito de coração, mané. Dos amigos que tá sempre no dia a dia aí, tá ligado? Pro pró do rap, pra gente chegar em algum lugar, tá ligado? Essa parada, hein? Mixtape, volume 1, é nóis.